hop, shut up. Ele é legalzinho, RUDE, não vale nada. No canal, críticas não derrubam sementeiras de carinho. Esse é o nosso caminho. Sem juízo, sem juízo. Estamos velejando, navegando pelo mar da inveja. Usa máscara, não mostra cara e só da goela. Não se assume, se esconde, não é homem, não se mostra. Fariseus da Babilônia, pra mim é tudo bosta. Já disse o STA no rap perfeito. Respeito. Nem aliado Rossi usa máscara em então tira sua. De cara com Afro Rude, no meio da rua. Seus recados serão filtrados, por já analisados. No ato do juízo, será arrebatado. Analisado por nós humanos só como um pagapau. Meu DJ, os MCs e você um boçal. Oh, de consolo, um CD de dentro da alma. O caso reto no seu canal, onde a atitude te restaura. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, ya. Hoje você passa por cima e irrita, mas aqui nesse país quem não se esquiva vacila. Já vi do alto cair no buraco por besteira. Queria pisar na cara dos outros, Rafa caiu da cadeira. A mesa passou por cima da cabeça, da gravata se enforcou. Na mandinga da cesta até o copo andou. Que nojo, decisivo e lazarento. Pra ele só lamento, cargo superior, to meu dedo. Mó chato, quem separa põe barreira por classes sociais. Pura besteira, fã de vícios nasais. Vem que arder no fogo essas coisas ruins não morre. Fica padecendo na terra e só consome. Desanimando vidas de pessoas simples sem voz. Estou na luta, nota do Afro-Rude, dane-se filho da puta. Na resenha da minha vida, Satanás não bato papo. Ou se lasque ou se lasque, pronto pós regaço. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, ya. Mais boi, se foi a paciência que discrimina pelo simples fato de sermos pobres. Foda-se o sistema e tome hip hop. Banido pelo menos do nosso ciclo de vivência. Não terão aqui mais boi, se foi a paciência que discrimina pelo simples fato de sermos pobres. Foda-se o sistema e tome hip hop. E tome hip hop. E tome hip hop.